No fim da madrugada deste sábado, telefonemas anônimos disparados para o número de emergência da Polícia Militar 190 informavam que haviam assaltantes armados dentro de uma residência na rua Aporé, no bairro Coapar 2. Rapidamente, um grande efetivo da PM foi deslocado para o endereço e os policiais lograram êxito em prender em flagrante dois maiores e apreender um menor que guarnecia a via pública, mantendo vigilância sobre a movimentação policial. Mas os policiais agiram mais rápido e ele não teve tempo de avisar os comparsas que estavam no interior da casa. Dentro da casa, dois presos já haviam se apossado de celulares e outros bens das vítimas e estavam em busca de mercadorias estrangeiras, o que os moradores alegaram desconhecer. Com um dos criminosos foi encontrado um simulacro, uma arma de brinquedo semelhante a uma pistola verdadeira. Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde as vítimas também compareceram para a representação judicial contra os conduzidos. Para a delegacia também foi encaminhado o simulacro, os celulares e as joias subtraídos da família pelos assaltantes. O tenente Gonsebá conversou conosco a respeito de mais um excelente trabalho da PM. Tenente, uma situação em que vizinhos perceberam a movimentação na casa, acionaram a polícia e o resultado foi a prisão de assaltantes, né? Isso mesmo, a importância do vizinho estar atento ao que está acontecendo com o vizinho do lado. Nessa ocasião, então, o vizinho avistou os elementos entrando na residência, acionou o 190, aí nós conseguimos imediatamente deslocar o local e conseguimos efetuar essa prisão desses três indivíduos aí. Os criminosos ainda, dois estavam dentro da residência e um dava guarnição fora. Exatamente, um já estava pronto para dar a retirada dos outros dois. No momento em que a gente chegou aqui, efetuamos a prisão desses três elementos. Eles estavam armados apenas com armas de brinquedo, né? Exatamente, foi localizada uma arma. Que a princípio as informações eram verdadeiras, no entanto, na sequência foi confirmado que era de brinquedo mesmo. A Polícia Militar essa noite fez um grande cerco na região do bairro Cidade Nova. Havia informação de que um dos indivíduos envolvidos ao assalto ao Banco Sicredi estava por lá. Foi feita a verificação e nada foi constatado, né? Exatamente, nós trabalhamos intensamente desde o dia do assalto e nessa madrugada obtivemos informações que um dos indivíduos se encontrava lá. E efetuamos diligências no local, no entanto, não foi localizado dessa vez. Mas, com certeza, estamos continuando nas buscas e vai ser incansável essa situação aí até encontrar esses indivíduos. Qualquer informação é importante. Exatamente. O telefone 181 e 190 está à disposição da comunidade para informar a Polícia Militar. Não precisa se identificar, né? Exatamente. Se ligou, não precisa se identificar. É totalmente sigiloso. O menor de 16 anos já tem passagem pela polícia pelo crime de furto. Os maiores na delegacia foram identificados oficialmente como Renan Duarte, de 21 anos, e Aleph Otaviano Silva Santos, de 18, e constatado que os mesmos ainda não tinham passagens pela polícia. Todos foram autuados em flagrante pelo crime de assalto à mão armada, sendo que os maiores ainda responderão por corrupção de menores. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.